Alô Salvador, são 3567. 3567, prossiga. Tente na informação X-Ray, autorização para Brasília, nível 340. Voo 1399, decolado ao 16, chame agora o controle, 119 decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Controle, Salvador, voo 1399, decola na subida. Gole. Transição Gonza, suba 380 no 399, vigilância. Já 380, transição Gonza, igual no 399. 601 não reduz a velocidade para 230 mais. 230 mais, 601. Eita, subida da EL, transição Blaze. Controle 119 decimal 35, ou desculpa, 119 decimal 8, aciona 5030. Já 340, Rio de Janeiro Galeão. Piso Luna 4, falando capiteiro na 0, na subida da retração Blaze 1-1-9-35, 198 e o transponder 5030, objeto C20. Plano está correto, o controle do Antoplano aqui em Salvador hoje em 198, chama estacionamento e push. Na vez, o controle, formando para o pushback, estacionamento, portão 4, objeto C20. Sim, remoto 3567. Toma aí, tá pronto pra cota? Tô. Autorizado Brasília, nível 340, piloto 014, decola da pista 10, após curva direita, subida gole, transição Osito. Controle 119 decimal 8, aciona 5021. 340 é o nível, aerovia Apres Zulu 14, saída Gole, transição Osito por banda direita, transponder 5021, 198 é o controle. Correto, aerovia Apres Zulu 17, chame pressionamento. É, não deu pra entender sua mensagem, tá muito chiada a sua transmissão. Pra nós dois que arrumar aqui, é aerovia Apres Zulu 17. Ah, ok, Apres Zulu 17, ok. autorizado ILS, chame a Pan 118, decimal meia dúzia. Você também, obrigado, boa tarde. Salvador Golf, 55, on five. 55, on five, clear estará pushback, Raymond Eller, Port X. Volta seu call. Pista no zero, o ajuste no zero, 1, vento 1 a 3, 0 graus, 0 meia, 12 de nós, primeiros 90 metros, pista no zero, fechado. Tem livre pouso, não, no zero, número 01, autorizado LS, reduz a aproximação, chame a torre 118, meia dúzia. Autorizado LS, reduz, chame a torre 118, meia dúzia, 601, obrigado, até já. Salvador, muito boa noite, gol no 601 na final do ILS X-Ray, baixado lá. Gente, gol no 601, continue na aproximação, primeiro 90 metros, pista no zero fechado, ajuste no 011, aguarde autorização de pouso. Ok, aguarde autorização de pouso, frente do primeiro 90 metros no 601. Checo Tango Índia, chame a torre agora 118 decimal, medo. Alô, 18.6, equivalente 1011. Ah, vai a Juliet Alpha, é muito forte, Bravo Tower 8 decimal, 1011, o Firefall Wolfram. Salvador, boa noite, do 1856. 1856, só um minuto. Salvador, está 3175. 175, mantém 50 minutos. Santa Tango, Tango Índia. Santa Tango, Santa Tango Índia, confirme sua posição. Chama o próximo verbo do Santa Tango, quanto a Santa Vista. Gente, tem condições de reportar uma final de 5 milhas? Continue na sua aproximação, aguarde a autorização de pouso. 95 no solo aos 26, libere à direita, agilizando, solo 121, decimal 9. 219, boa. Ou no 601, continue na aproximação, aguardando pista livre. Informa o traço pequeno forte em aproximação para a pista 17. Ok, está aguardando a autorização para pouso no 601. Tango Eco Tango Indy, continuando a aproximação, reporte final de 3 milhas agora. O informe um Boeing 737 em aproximação pista 10. Voo no 601, pouso autorizado pista 10, vento 100 graus, 0612 de nós. Livre pouso no 601. Salvador Tango, Divini 35415, approach holding 4A10. Salvador Tango, Divini. Tráfego avistado agora, pouso autorizado, pista no 7, vento 090 graus, 0612 de nós, cheque o trem. O 35415 autorizado, alinhar e manter pista 10. Line up and wait 10, fire follow 5. Entrevista 09, certo? É, pode ingressar, táxi lentamente com cautela. Tem uma aeronave da TOS fazendo pushback no 10. Então, pode parqueado no 09, o gol no 395. Ok, então prossegue pro 09, o tanto tá saindo no 10, a gente ingressa antes dele. Isso, vai, ele puxa aqui pra trás, que tá direção do portão 11. Então, acaba que fica livre o portão 9 pra ingresso. Só fica atento, deixa ele fazer o pushback completo. Não, positivo. Então a gente, quando ele completar o pushback, a gente ingressa no 9, 3900, obrigado. Ô, Salvador, gol no 601. Gol no 601, táxi em frente, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, no 601. Autorizado decolar, pista 10, vento 100 graus, 059. 100 at 5, check out 5, 5, 5, 5. Papa Tango, Eco Tango, Índia, solo ao 30, vai pro parte 5. Autorizado, backtrack, reporte pista livre. Decolado aos 30, chame agora o controle 119.8. Salvador, Salvador, objeto 67 20, para pushback, você meta portão número 4. Aguarde, vai ser o próximo, objeto 67 20, para a nave da Globo, vai ingressar no 3, pela Índia. A prova vai ser todo o pushback, só um minuto. Aguarde, 67 20. Departure on 119.8, airborne at 31. 119.8, good night. Salvador departure, good evening, triple 5415, departed with you. Frequência livre, estacionar, Tango Índia. Gira da Coral, fire for on 5. Para o táxi, tá 3175, alterna Galeão, 177 a bordo. Galeão, qual a autonomia? Autonomia 4 horas e 10. 4 horas e 10, isso? Afirmativo. Pronto, está autorizado em frente, Juliette e Alfa. Lá no ponto de espera da Bravo, torre 1862. Ajuste 1011. 1011, táxi em frente, Juliette, Alfa, espera da Bravo, chama a torre tá 3175. Pode ser o posicionamento com 4, objeto 6720. Polo Salvador, está 3567, posição 0612, pronto para o pushback acionamento. Aguarde 3567, é o nome da companhia iniciando o táxi, após a passagem dela na retaguarda, vai ser autorizado o pushback. A aeronave da companhia está aguardando para 3567. Objeto 6720, portão 4, autorizado o pushback, chame táxi. E puxa o seu net, chama na taxa, objeto 6720. 1856, cópia. Cópia. Usado Recife, 410, apenas que 58, decola pista 10, após curva à esquerda, subida a Tuca, transição Aracaju. Controle 1199-8, acena 5026. Firmativo, autorizou, 410, Recife, 58, decola na Médica, de esquerda, Tuca, Aracaju. 198, controle, 0-2 transponder, voo 1856. O regulamento está correto, chama para acionamento e pushback. Autorizado, chame táxi, 3517. Autorizado, 3517. Autorizado táxi para a direita Índia, com o número 2, pontos para a torre 1-1862, ajuste 611, bom voo. Direita, livre táxi, corresponde a Índia, ponte espera da 1-0-2-2-8-6-2, com o número 2, 1011, objeto 6720. O Salvador, muito boa tarde, eu tá 8002, informação 8. 8002, prosseguir. É possível, senhor, está guardando cópia do 360 para o Galeão. Será coordenada, aguarde. Obrigado. Copy. Prossiga, senhor, 862. Guarda Galeão 1360, vou pelo Galeão 4, decola da pista 1-0 após curva direita, subida da hora, transição 10. Controle 1, manobra do sinal 8, aciona 5042. Tá, 8002, autorizado Galeão, nível 360, dia do Pedro Zulu 1-4. Decolando cabeceira 1-0 com curva direita, saída delta, da L, transição 10. Controle Salvador 1-1-9-8 e o transponder 5042, o TAM 8002. O planejamento está correto, chama para acionamento. Certo, vou chamar quando pronto, 8002. O Sala, TAM 3175. Qual era a nave da torre que chamou? TAM 3175, confirmar a frequência da torre? 1-1-8.612. Obrigado, boa noite, senhor. 7206 a bordo, autonomia 0320, alterna com 5, solicita o táxi. Autorizado, em frente pela Juliette, vai manter posição na Juliette, é o número 3, tá? Você tem morado acompanhando o ponto de espera, uma do objeto que está na Índia, e a sua é o número 3. Lá transfere o torre 1-8.612, 1011, ajuste meu voo. Ajuste no 0-1, tá visual com o TAM e com o objeto, vai ser a Juliette, torre 1-8.612, 3-5-6. Ok, agora tá pronto, lá presente. Tá 3175. Presente, o TAM 3175, autorizado a alinhar e decolar, sistema 0, o vento 120 graus, 06, 12 de nós. Livre, alinhamento e decolagem da 10, TAM 3175. Dando passagem por ele, que ele deve igual a iniciar ataque no ponto de espera. Está na alfa, dando passagem para a vigésima, posso correr no mesmo momento, 720, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, objeto 7720. 31175, decolado ao 43, chame o controle 119.8. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3175, cruza 1500 pés na subida. 400, Léo de Neve, vigilância. 400, é, outra 80, confirma, 3175. Possibilidade de voar direto da Elda, por exemplo, tá 3175? Da El, autorizado. 7 graus. Alfa Logo 856, com estiver em departamento 2. Obrigado, Sr. Taxi, boa noite, 56. Autorizado decolar pista 10, vento 1.0 graus, 0.625 nós. Fique atento à esteira de turbulência do A330 que acabou de decolar. Gente, livre decolagem 10, e após controle de 98, atento à esteira do Airbus Objeto 6720.